0096, solo 127, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, eu vou no 3197, ponto espera, Fábio. 8197, a linha decola da 10, vento 180 graus com 7 nós. A linha decola 10, tá 3197. Controle azul 2795, final estabilizado. 795, torre 1 no 8, decimal 95. Chama a torre 1 no 8, 95, azul 2795. Torre Salvador, boa noite, azul 2795, final da visão. Continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarde autorização para pouso, 2795. O pouso autorizado, pistão no 0, vento 90 graus com 7 nós, altímetro no 0 no meio. Autorizado pouso, pistão no 0, azul 2795, confirme 197 nós. 3197, decolado aos 30, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, boa noite, 3197. Sambo 1, passando 1500. Prisão 97, contato radar na decolagem, saída Sambo 1, nível de voo 340. 340, Sambo 1, prisão 97. 2795 no solo aos 33, livre à direita, chame solo 121 decimal 9. 6219 azul 2795. 3197, Recife no 251. 251 até 3197, mano. Approach control, green 1963-13. We are passing one correction 207, 6-9-1-6-0, tracking on a going. 1963-13, Skok is at, send via bomb for arrival, 4000 feet, altimeter 1016. Expect you to proceed to the ILS as we approach. Roger, 4000 feet, can it 1016, let's see, X-ray for the approach. Runway 106, 316. RE13, down 2000 feet, altimeter 1016, clear, ILS X-ray, approach, report from across the course. 2000 feet, we call established on ILS X-ray, vertically 10, finesse 6313. 2190 graus com 089. A autoridade adequada 10, tá 32. 4298, descendo para 150. Azul 4298, acendo identificação. Deixa via chegada com médio 1 para nível de voo 050, visto no 0 no mesmo. Descendo para 159. Preciso até o 5 mil pés, no 0 no mesmo. 4298. 3815, decolo 54, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, igualmente. 200 para 170, informação, tango. Boa noite, tanto de 305, aciona identificação, dessa via chegada com médio 1 para nível de voo 060. Contato radar, suba via saída 1 para o nível 340. Salve via 1, nível 340, tá 381. Controle, precisar de coordenar salvo ou Leda da presente? Autorizado Leda, 385. Muito obrigado, Leda da presente. Boa noite, 6310, ponto de separação. 6310, linha de cola separada. Negativo, linha de cola separada, 6310. 6310, autorizado, linha de decolar sem parada, pistão no zero, vento 190 graus com 089. Sim, livre de decolagem, pista bem, sem parada, 6310. established on ILS X-ray runway 10. ILS X-ray, we clear complete ILS X-ray approved. Contact the tower frequency 118.95. 118.95, what's an S-X-ray, 13? Salvador, good evening, Ocean S6313. We are established on ILS X-ray, runway 10. Good evening, Ocean S6313. Continue our approach and send by runway vacated, Ocean side 1016. Continue approach 10, Kinesh 1016, Ocean S6313. Clear to land runway 10, the wind is 190 degrees, with 08 knots. Clear to land runway 10, Sinai 6313. 310, decolo 58, controle 120, decimal 8, tenha um bom voo e boa noite. 308, obrigado. Direto do módulo. Obrigado, senhor. Achanete 310, contato radar. Suba via 3 da Pucca para nível 350. Via Pucca 350, é 310. Desça para 2.000 pés, hoje seu time está no zero no meio, estou autorizado no sinal LS, reporte localizador. 2.000 no zero no meio, separando o local, atual 42, 42 a 2. Não, 3305, desça até 4.000 pés, hoje seu time está no zero no meio. Cício, boa noite, airport go 02 and Alpha, tuning level 160 of 212. 313, on the ground at 01, remain this frequency, and approve taxi via taxiway Fox Alpha, report before taxiway Juliet. Remain your frequency via Fox Alpha. 3815, chama o centro Recife. Frequência 1251, Alterne 123, 8. 251, 238, boa noite. Boa noite. Fechou da saída agora, é 3-1-0. Opa, obrigado. Juliet, to gate 07, China 6313, have a good night. Roger, via Juliet 07, for you to 6313. Salvador, boa noite, jogou 1096, posição 5 para o pushback e acionamento. 096, coordenando com a equipe do solo, forma está passando agora a cauda 1 Airbus 120 da Avianca, após em coordenação com a equipe do solo, está autorizado o chame táxi. Sim, após a Airbus em coordenação, chamará para o táxi, voo 1096. Desça para 2000 pés, não utilizado na LS, apostos localizadores estabilizados. 3305. Camarada, localizado Azul 4298. Azul 4298, autorizado na LS, chame a torre 118 decimal 95. 4298, boa noite. O vento no 90 graus com 08 nós, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 0. 298, dois a pouso. LS, reporte localizador. Oxiana M3 no zero, Oxiana do centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. Oxiana M3 no zero. 2545-2085, M3 no zero. Torre, eu vou 1096 para o táxi, 177 a bordo, autonomia 3 horas, alterna São Gonçalo da Maranhão. 096 aprovado táxi, segunda direita, via Indy Alpha, reporte no ponto de espera da 10, pronto, altímetro no 096. Gente, livre via Indy Alpha, reporta no ponto de espera da 10, vou 096. Visual, 1-0, 3-0-5. Mister 05, autorizado sinal ILS, chame a Torre Salvador, frequência 1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado. Alfa, São Julieta, azul 4298. Dalzido 2-1, Alfa, Dal 2000, feet clear, LSXUI approved, we port on localized course. Down 2000, clear the LS X-ray approach, probably one localize the course, airport shield 02NL. Torre, Salvador, boa noite, 3305, final da 1-0, visão. Torre, 1-0-9-6, próxima porta, espera da 1-0, pronto. 0-9-6, mantém a posição. Mantém. 2305, boa noite, tráfego agora avistado, altímetro no 096, o vento 180 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Afirmativo, 1096, livre pouso 10, 73305. Juliette, o azul 4298. 298, Juliette, portão 01. Juliette, 01, 4298. Meio autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Nem manter no zero, bom, no 09. Cinco no Saulo Zulu, 3 à direita na Taxiway Eco, prossegue na minha escuta, pós V Alfa Juliette, portão 05. Na sua escuta, Eco Alfa Juliette, por 05 até 3305. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento 180 graus com 08 nós. Sente, livre de decolagem, pistão no zero, bom, no 096. Decolou 05, controle 120 decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite, bom 01096. Controle, boa noite, bom 1096 na Momo, passa 1500 vezes. Boa noite, Gol 096, contato radar, subavia, saída Momo para nível de voo 370. Guia 370, Gol 096. Controle, a hora que eu vi a possibilidade de aprovar Cognum, pode ser? Cognum, está autorizado. Vou no 096. Ok, grato, no 096. Depois que eu ziro tu analfa, establish localizer course on aí, 10. Portugal ziro tu analfa, complete LSXU approach. Power frequency 18, decimal 95. Portugal ziro tu analfa. 1895, boa noite, depois que eu ziro tu analfa. Aqui no site 1016, the wind is 190 degrees with 09 knots. clear to land runway 10. Clear land at Portugal 0210. Salvador, boa noite, Azul 2782-70, vamos terminar a torre de Pabog, cliente da Unicorn. Boa noite, Azul 2782, aciona de identificação, chegada Bom Médio 1, reporte corrigindo quando no ponto ideal de descida, está autorizado até o nível de voo 050, ajuste a altimetria dando zero no meio. Gente, quando autorizado então, ideal de descida, autorizado para o 050-10-16, chegada Bom Médio 1, Azul 2782. Azul 2707, prossiga. Ok, aguarde só a coordenação, o 2707, só um minuto. Azul 2707, acione identificação. Autorizado descida para 4.000 pés, via chegada Bonfio, ajuste no zero no meio. Bruno 096, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 2000.85. Centro Recife, 12545, 2085, obrigado, boa noite. 096. Boa noite. Report, report, taxi, Juliet. Fox Earth Analysis, report, before Juliet, oficial 021 Alpha. X-Way, prossiga. Pascal, 021 Alpha approaching Juliet. Pascal, 021 Alpha approving taxi via Juliet to gate 1111. Via Juliet to gate 11, Pascal, 021 Alpha. Zona de identificação dessa via chegada Bonf para o nível de voo 050, ajuste no 096. Via para o 050, identificou com 1016, 1246.